que é disso. Super ligado. Você quer usar o fazer uma proposta para ele em breve. Vamos ver se ele... Ai, Tomar, ele tem, Nacif, um grande receio, até com o meu livro foi todo um trabalho, é todo um trabalho, porque ele morre de medo de ficar em evidência e irem atrás dele. Não, mas eu estou, propondo um trabalho para Minas, Piauí e Bahia, para fazer um levantamento das políticas que estão sendo implementadas, para começar a desenhar um... sistematizar um modo de governar, não sei o termo aí, o termo é progressista, digamos. Legal. Eu quero ver se ele não aceita entrar aí, sem aparecer o nome dele em nada, mas para ajudar a sistematizar as ideias. Ah, né? Sim, eu acho que se ele... Valendo? Valendo, você pode apresentar para essa câmera, por favor, Nacif. Bom, a Benuda Genuína é filha do Zé Genuíno e no auge da... dos ataques ao pai, ela escreveu algumas cartas lá que tiveram uma ampla repercussão na internet, jogando um pouco de humanidade num processo de linchamento dos mais cruéis que esse país já viu. E ela está lançando o livro Felicidade Fechada, fez um levantamento na internet para poder financiar o livro. Miru, como é que o livro já conseguiu financiamento? Vai sair? Conseguimos. Era uma campanha que a gente planejou para durar 3 meses e em 9 dias a gente conseguiu. Nossa, pai é muito querido. O que precisava. E aí teve isso, a gente junto recebeu muitas mensagens, né? Para mim, que acabo tomando a frente, mas muitas, né? Principalmente para o meu pai, claro. O livro, as cartas começam, a primeira carta de quando? A primeira carta é de 1º de maio de 2014, que é o dia que ele é levado para Papuda, né? Então, eu não tô lá em Brasília. E recebo a notícia, ele fala, não venha, porque eu tava com as crianças, fica tranquila, né, as vésperas do aniversário dele, que ele faz aniversário 3 de maio, e a gente sempre desconfiou de todas as datas, que todas as datas é isso, ele foi preso a primeira vez num feriado, né, o 15 de novembro, aí foi levado nesse outro feriado. Como é que foram os dias que antecederam a prisão? Todo aquele clima de terror? A prisão primeira lá, ida pra... Foi muito difícil, assim, na verdade a gente não estava ainda esperando, e aí em 13 de novembro foi que ele recebeu a notícia de que ali o Supremo, né, na figura do Joaquim Barbosa, tinha iniciado os trâmites para que ele fosse levado. Aí foi muito difícil, mas não só pela angústia, mas principalmente por conta da mídia, né? O que eu conto muito no livro é o quanto a mídia é perversa quando deseja crucificar alguém. E assim, meu pai sofre muito com tudo, mas acho que um dos top sofrimentos é esse, porque ele se dedicou muito, né? E aí eles acamparam na frente da nossa casa, a gente jornalistas, mora... né? A gente mora num sobrado ali. Montanha dos Sete Abutres. Nossa, mas muitos. A gente mora num sobrado que não é condomínio, nada, então o portão era até vazado, assim, então a gente tinha que fechar todas as cortinas. Tinha 2 filhos pequenos, na época menores ainda. Aí eu pedia para não gravar as crianças, eles gravavam, eles fotografavam e falavam assim, não, a gente não vai publicar, porque eles são menores de idade, mas a gente vai gravar. Então, assim, foi muita crueldade. Então, esses dias anteriores a gente tava já preso, porque ele ficou preso dentro de casa, não dava para sair, nada. Até que no dia 15 veio a notícia, que chegou antes para a grande imprensa do que para o advogado dele, como quase tudo no processo dele, e aí foi aquela situação, né, dele saindo e tudo mais. Todo mundo que era bem informado sobre o caso sabia da inocência do seu pai, tanto que acabou sendo... Tinha jornalistas lá que tinham uma relação um pouco mais... da cobertura diária, que tinha uma relação um pouco mais digna com seu pai, ou foi uma ordem unida aí contra... Ah, eu sei que eles estavam lá cumprindo ordens, né? Com certeza, então... Mas eu não vi nenhum trato ali humano, eu digo mais até como mãe, porque eu ficava nessa questão de entrar e sair com crianças, eu não vi. Assim, e as crianças, como é que reagiram aí? Ah, foi muito difícil. O meu pequeno, principalmente o caçula, na época tinha 5 anos, ele carrega até hoje uma série de questões ali, né? Ele tem muito medo de que eu desapareça, porque... Meu pai é preso, ele é levado para Brasília, a gente sai às pressas para lá, sem saber quando volta, eu demoro quase 10 dias para voltar. E ele fica aqui, então E eles não tiveram nenhuma sensibilidade, nem comigo, que, né, eu sou a filha, eles vinham para cima mesmo, tiravam foto de tudo, abordavam todo mundo. Então, eu não percebi nenhum Sinal de cuidado, humanidade. não. Tanto é que quando eles chegam, quando chega o carro do advogado para levar meu pai para a Polícia Federal, é um portão automático, o portão abre. E eles entram dentro do quintal. Aí a minha irmã começa a gritar: "Vocês estão entrando na nossa casa, vocês estão entrando." Aí eles meio que ficam assustados, porque, né, não poderiam, aí eles saem um pouco, mas vieram totalmente para cima. Que abutres, abutres, abutres. É, essa Não foi tem a parte termo, mais não. difícil, toda, assim, a parte de, né, aí quando foi para ser levado para o hospital, a gente também ficava tentando fugir, eles vinham para cima. E Muito o que difícil. perguntavam? O que queriam? Era só expor a dor, É expor. engraçado, porque não tinha uma coisa assim, aquela coisa do microfone. É, não tinha. Eu também, nesse momento, não era ainda vista como uma pessoa que estava para falar, né? Foi após esse processo que eu acabei me pronunciando e tal. E mais na época da arrecadação da multa, que aí que eles vieram diretamente querer me entrevistar. E aí eu vetei, Daí vem aquela história de obviamente. lavagem de dinheiro para multa também, tipo, É. nossa Isso, eu senhora. tenho tudo isso, a gente tem muita tranquilidade, sabe? Quem participou do processo todo foram os amigos, Não, né? não tem, mas claro, era E, óbvio, mas não tinha é, dúvida aí. mas foi a única vez que a Globo veio atrás da gente. Que eu posso dizer de todos. Todos os outros veículos, eles tentaram vir e entrevistar, a gente sempre negou. A Rede Globo nunca. A única vez que eles oficialmente, deixa eu tentar, foi essa da multa, mas eu também não. Porque a gente não confia, né? Quando seu pai começa a enfrentar problemas de saúde, aquela cirurgia dele foi antes da. Foi antes, foi antes, foi antes. Quer dizer, quando ele foi para lá, já tinha noção do estado de saúde Já, delicado. porque foi nesse mesmo ano, foi 2013, né? Isso acontece em julho. E que ele tem a dissecção da aorta. Tanto é que o que eu conto ali, que eu vou contar no livro, é que eu tenho uma situação de muito desespero na hora que eles vão levar. E o meu irmão, que ele tem uma cabeça muito mais racional, ele que consegue parar e pegar os remédios do meu pai, que eram muitos, e anotar num papel, que meu pai tinha se confundido, ele tinha que tomar lá uns remédios para coagulação, e quem já tomou sabe que esses remédios são muito complicados, qualquer coisa altera, né, a coagulação sanguínea, que foi o grande problema que deu quando ele foi levado para Papuda, porque eles não davam uma alimentação correta e o índice dele foi chegando, ele chegou em níveis alarmantes lá no Hospital de Brasília. Então foi meu irmão anotando ali os remédios, então ele ainda estava em recuperação. Agora, 2016, ele está bem, mas naquela época ele não estava bem. E aí também isso foi muito duro, porque a mídia ficava atacando e questionando, sendo que ele quase morreu, né? Ah, querendo apresentar como jogo de cena, É, mesmo com todos os laudos aqui do Sírio-Libanês, né, que foi. é. É, e que a cirurgia foi uma cirurgia muito séria. É a cirurgia mais séria dentro da cardiologia. Qualquer médico pode dizer, ele tinha 10% de chance de sobreviver. 10%? 10%. Que coisa, hein? Porque é uma situação que quando acontece, a cada hora que passa, vai aumentando o seu risco. Ele estava em Ubatuba, no mesmo dia que estava o Papa Francisco aqui, vindo ao Brasil. Então, toda aquela parte lá, Aparecida, a estrada estava toda interrompida, então ele teve que vir por Taubaté, ou seja, ele passou 15 horas desde que ele começa a ter. E daí vocês tentam convencer o juiz lá que do risco que era manter em Papuda, os advogados Desde o fazem. primeiro momento a gente tentou, né? Tanto é que a gente sabe que eles vão ser transferidos para Brasília. Quase a mesma hora que o avião deles está saindo, a gente sai correndo, que a gente consegue um voo em Campinas e vamos todos atrás. E a gente chega e a gente não consegue o contato direto, nem o advogado, nem ninguém. Aí a gente vai e, com o advogado, leva um médico lá na porta da Papuda e fica lá na porta pressionando, aí que eles deixam entrar um médico que vê que ele tá cansado, que sai primeiro laudo, que ele tá com a fisionomia cansada, que a pressão teve O médico de São alteração, Paulo? né? Um de Um de Brasília, a gente Brasília? pegou e ficou pressionando, mas sempre o atendimento médico foi muito complicado. Depois que ele ficou mesmo na Papuda, aí o médico dele, naqueles meses, ele tinha lá o acesso, mas na Papuda mesmo não tinha. Tinha um preso que tinha uma formação em enfermagem, ao qual serei sempre grata, que ficava medindo a pressão, meu pai tem pressão alta, né? E dava assim esse suporte, mas ele correu muito risco. Que coisa. O dia que ele é tirado de lá para clandestinamente pela responsável, pela Papuda, que vem a ser a filha da Guiomar, isso, esposa do Gilmar Mendes, lá, esse dia vocês chegaram... Quanto tempo levou para saber os detalhes daquilo? A gente fica até sabendo rápido que ele foi levado, a gente demora para saber o motivo. Porque a gente estava numa situação de tentar pressionar para vê-lo. Só que aí a mídia já começou a fazer um alarde dizendo que a gente está furando o bloqueio para poder visitar, né? Então a gente não consegue entrar porque eles começam a falar com familiares de presos, tentar fazer toda uma jogada, né? Sendo que a gente estava tentando ter um acesso para ter informações do estado dele e tudo mais, né? Enfim. E aí a gente está nesse... Aí falam, ele saiu do hospital. Aí a gente vai direto para o hospital e lá sim a gente consegue saber. E o médico é super claro que ele estava com índice de coagulação muito complicado, ele estava com sangue que eles chamam super fino. Se ele fizesse o mínimo corte, ele tinha risco de ter uma hemorragia. Então por isso que ele fica internado. Mas dentro do hospital a gente acha que naquele momento vai ser dada a prisão domiciliar e eles dão só temporária para um mês para fazer laudos, que aí eu tenho, conto isso, que eu tive uma grande crise ali dentro do hospital, porque naquela hora eu falei, gente, eles estão querendo matar. E quem estava por trás disso? Era o próprio Joaquim Barbosa? Foi o principal, né? Que foi pedindo todos os laudos. Aí a gente manda um laudo do IML de Brasília que diz que ele não está bem, aí ele fala que tem que ter uma nova junta de médicos que tem que... Virou um liberal agora, essa... Fazer essa reunião. Mas o meu pai diz muito, assim, o Joaquim Barbosa foi uma figura que ficou muito fortemente ali à frente dos nossos temores, né? Mas ele fala que ele, uma coisa muito importante para nós, que ele quer evitar a fulanização. Porque ele fala que não é ele, né? Não é. Ele tomou a frente, mas tinha muita gente por trás, né? É todo um conjunto de pessoas. Alimentado pela mídia. Alimentado fortemente pela mídia, né? Por esse circo de tornar um juiz um popstar, que a gente está vendo nos dias de hoje no que pode dar, né? Todo mundo está gostando desse lugar. O juiz que negou a ida para lá, vocês chegaram a procurá-lo? Não. A gente, nesse processo, na CIF, a gente estava muito... É que as pessoas não acreditavam porque achavam que a gente estava enrolando, mas a gente estava realmente muito preocupado com a questão de saúde. Da hora que ele vai para o hospital, a gente só quer ver se ele vai. E aí tinha a questão de que a gente não é de Brasília. Que é uma coisa que ficou, passou batido para todo mundo e tal, mas a gente realmente não é de Brasília. Todo mundo que conhece dos 20 e tantos anos que meu pai foi deputado, ele sempre ficou num hotel lá, no Hotel Torre, que foi até demolido recentemente. Ele nunca teve apartamento e a gente nunca morou lá. Então a gente não tinha uma estrutura. Nesses momentos, quem é que mostra uma solidariedade? Tem alguma solidariedade imprevista ou estava todo mundo acuado aí pelo trabalho da mídia? Lá em Brasília, Não, em Brasília, então, a gente nunca morou em Brasília, né? Tanto que um dos agradecimentos mais fortes que eu faço no livro são para as pessoas de Brasília. Porque a gente nunca morou, a gente sempre teve uma coisa com Brasília, nossa, né? Não teve muita familiaridade, mas sim a gente consegue estabelecer uma rede muito forte, tanto é que a nossa intenção é fazer o lançamento do livro também em Brasília. Porque aí a gente conhece amigos, né, pessoas que... Teve um presidiário, um enfermeiro que foi... Foi. Que coisa, né, essa solidariedade, né? Foi. Muitos funcionários lá, né, presos dentro da Papuda foram muito importantes pra gente... Além do Zé Dirceu e do Delúbio também. Que eles, todas as vezes... Eu não encontrei tantas vezes, né? Mas as vezes em que eu encontrei que eles ainda estavam juntos... Eles vinham dar notícias do meu pai, que eles tinham perdido a água, que eles... Então, eles atuaram muito... Eles estavam na mesma cela? Eles ficaram, né, um tempo. Tá. É que daí meu pai, quando ele vai para o hospital, ele se separa deles. Isso. Aí depois ele volta em maio, que é bem quando eles já estão tendo o CM aberto. Então, meu pai acaba ficando a maior parte do tempo da Papuda sozinho. Né? E o que ele fazia nesse período? Ele ficou trabalhando na biblioteca, né, ajudando nesse trabalho da biblioteca, e ficou fazendo vários cursos para que são cursos que são oferecidos para todos os preços, isso é bom dizer, porque tudo, né, até o indulto... É... A Mara Cabrini, apesar de não querer individualizar, um dos episódios mais... Mais tristes. Mais tristes foi a mentira dela. Foi desmentida pela própria coordenadora lá do presídio. Muito triste. Ela nem que entrou. Que coisa baixa, uma baixaria. Você chegou a falar com ela? Não. É pequeno demais, né? É muito porque... É, assim, né, são situações de condição humana mesmo. Claro, claro. Ela foi dizer que era de um jeito e não era. É, assim, a mulher do Gilmar Mendes, a Guiomar, me disse isso aí, nós publicamos no, no GGM, que a filha falou, mãe, é mentira o que a Mara Cabrini está falando. É mentira. Não, até os políticos que foram dos outros partidos, né, não só do PT, saíram dizendo quanto ela nem tinha conseguido mesmo entrar ali, que não tinha... Mas isso, a mídia foi alimentando um discurso. Claro que a Mara Gabrilli tem total responsabilidade, mas o tempo inteiro a gente via como... Por isso que a gente admirou muito as poucas pessoas que, sabe, tiveram coragem de apoiar, porque realmente era um discurso único de que ele não tem nada, é só enrolação, né? Aí como eu fiquei à frente, eu sofri muitos ataques, claro, né? Uhum. É, hackearam lá meus dados e jogaram na internet, CPF, número de telefone, conta, trará, e isso foi muito difícil, mas a gente estava muito focado no meu pai, acho que isso que foi incomodando, né, porque eu era aquela voz chata, isso, que não baixava a cabeça. É, e na era da infâmia você tem uma voz corajosa lá. É, aí que eu não queria que ficasse esse discurso, né, de que não, vamos abaixar a cabeça, foi a única coisa que meu pai pediu. Não se envergonhem e não abaixem a cabeça. E não parem a vida de vocês. Isso era muito forte para ele. Você é pedagoga? Sim. Mas deu para manter a vida profissional com essa... Eu consegui, graças ao apoio, né, da escola ali onde eu trabalho, que entendia que uma coisa é a minha profissão, outra coisa é o meu lugar de filha. Mas claro que eu, por exemplo, não pude visitar o meu pai enquanto eu não tive férias, porque ele ficava em Brasília, as visitas eram só quarta-feira de manhã. E aí eu não tinha como, né? De meu trabalho, eu tinha que ficar aqui, que é por isso que as cartas também, elas aparecem, porque eu fico desesperada com essa ausência de contato com ele. E você recebia as cartas? De volta? É. Demorou para eu receber alguma resposta dele, de tanto que a gente achava que aquilo não seria permitido. A gente acaba pensando e falando, nossa, mas ele pode mandar, né, um bilhete, quando a gente vê que o Roberto Jefferson mandou uma carta para a Folha. Ele está preso e manda uma carta. Aí a gente para e fala, nossa, mas se ele mandou, ele também pode mandar. Aí meu pai pega e escreve um bilhetinho para mim. Mas demora para isso acontecer. E as cartas dele estão no livro também? Algumas a gente colocou, que são manuscritas, aí a gente colocou também. Como é que é a caligrafia dele? É bem peculiar. A gente até agora publicou lá na página do livro, porque ele escreveu agora também de forma manuscrita, que ele não tem Facebook, não tem WhatsApp, nada. Então ele escreveu ali, né? É uma mistureba de letra de imprensa, letra minha, uma letra toda própria. E o recomeço do seu pai, como é que foi? Fora do presídio. Então, ele logo quando ele sai da Papuda, né, em agosto de 2014, ele ainda não pode voltar para São Paulo. Então, ele fica lá em Brasília, junto com a minha mãe. Então, a minha mãe é alguém que acaba também, de alguma forma, ficando presa nessa situação, porque ela tem que ficar lá. E ele ainda fica numa situação de muito em casa, muito... Né? Esse clima de ódio, ele chegou a comparar com o clima de 68, 69? Ele viu, era muito sentimental. Aquele ódio do inimigo, de destruir o inimigo, se destruía com armas. Eles comparavam o tempo inteiro. O tempo inteiro. Tristemente, meu pai e minha mãe, por vezes, diziam que até de uma forma pior do que na época da ditadura. Por exemplo, o presídio em si, né? Falou que as condições eram piores do que os que eles ficaram na época da ditadura. Claro que os funcionários, a gente via, porque eles tinham essa grande preocupação, tanto que é por isso que essa funcionária resolve, a revelia do juiz, levá-lo para o hospital, porque sabe que se acontecer uma coisa com ele, né, mas que não tem uma estrutura ali, não tem realmente um médico à disposição, não tem nada. Não tinha um médico à disposição? Não, não, tinha esse enfermeiro que fazia. O médico dele poderia ir, claro, e ele ficou indo. Não, mas depois da. Mas se acontecer. É, não, mas isso ele vai para fazer um segmento. Mas se tivesse uma situação de emergência. Como ocorreu? É. Não, teve que sair escondido lá para. Alimentação, aí a gente consegue que algumas coisas possam ser levadas, né? Um iogurte e tal, porque a questão dele de coagulação. Ela altera diretamente a partir da alimentação. Então aí todo mundo, ai, mas que luxo, tá reclamando porque não tinha água, teve que tomar água. Mas é que isso era uma questão, foi uma questão muito séria. Né? Quer dizer que a sua correspondência, ela se restringe ao período que ele teve preso? É, esses 3 meses em que ele esteve, que a gente esteve totalmente sem contato. Porque eu tenho uma relação muito, muito forte com meu pai, desde sempre, né? E precisava, eu sentia essa necessidade de me tornar presente, porque eu não conseguia visitar. Então, o livro tem quantas páginas? Vai ter umas 225 páginas. E o lançamento? 16 de março do ano que vem, 2017. Em São Paulo? Em São Paulo. A gente quer, em São Paulo, e a gente quer fazer também em Brasília e no Rio. Mas já marcou, já, com tantos meses. A gente já pegou uma data ali, porque... Pra gente é uma situação muito importante essa do livro, porque é o começo da nossa batalha, que eu acho que quem vai continuar vão ser meus filhos, por limpar a história do meu pai. Olha, o pessoal que acompanhou de perto, que conhece, a parte do próprio Eugênio Aragão, procurador, sabe que o seu pai foi uma vítima de uma injustiça monumental. Monumental meramente para poder fazer número lá para... É uma das infâmias que o Ministério Público, o Supremo e a mídia cometeram. Sim. E vão pagar na forma de uma mancha que vão ter que carregar para o resto da vida. Aí. Sim. E que a gente não quer que... A gente não vai ficar aceitar essa mancha. A gente vai sempre... Na mancha vai ser, né? Exato, exato. Então tá vendo. Não sei, você pode só dar uma fechada do perfume de novo? Desculpa, porque na hora que você estava falando, eu estava fechando nela. Fazer o quê? Só pra finalizar de novo, por favor, é que na hora que você falou tá firme. Se bem que dá pra editar, né? Né, Pedro? É que na hora que ele tava falando, eu tava fechando que, nela. Tá. Não, dá pra editar. Não dá pra editar. Não, a mídia não tem coisa mais pra ela, não. Eu acompanho nos anos 90, todos esses episódios. Aquele episódio da escola base? Eu que desmontei aquele episódio. Saiu o livro já, eu pensei. Ela vem o primeiro dia, você lê aquela informação, choca, daí o segundo dia, o terceiro dia, daí você começa a ver. Se que você quiser, tá salva aqui também, tá? Tá falando. É. Daí eu cheguei à noite na Bandeirantes, era o Chico Pinheiro até que. Não, era o Pira que estava na feita de reportagem, era o Pira, joga no outro lado. Como assim? Pega o outro lado. Ouve os caras lá que você tá cheirando a maçã. Ficaram com medo. Daí no dia seguinte eu ia fazer comentário do Jornal da Noite lá, que era às 11 da noite. Cheguei para gravar o comentário lá, o chefe de reportagem, fui falar com ele e falei, isso tá me cheirando mal isso aí. Não, pelo contrário, eu improvisei lá no dia da prisão do japonês lá. Eu falei, tá cheirando mal isso aí, se o cara for culpado e se o cara for inocente. Quando eu saí de lá, o chefe de reportagem falou, pois é, o advogado aqui deles aí procurou nossa repórter, passou uns dados, laudo do IML com as crianças que tinham sido estupradas lá, assadura. Ou se teve alguma penetração, foi de lápis. Mas o mais provável é que